Como é que está a mesa da 3171? Está no portão meia dúzia. Falou da 3171, como é que está na mesa, posição meia dúzia. 540, identifique. Chegada bom, que chame de agressivo. 251, do colo 32, controle 1208, bom voo. 208, né? 251, obrigado, muito abraço. Salvador. Bom dia, Sané 6251. Sané 6251, contato radar na decolagem, voo Ileda, Sada 360, vigilância. Direto Ileda 360, passarela 2228 com 27, 5 horas e 30, alterna Salvador. Passarela 2228, livre táxi, pode ter sol e índio, ponto de espera, reparto pronto, ajuste no 019. 19, confirme via aqui. Confiei. Qual foi a informação que você passou? O senhor está pronto no ponto de espera? Estimativo 2228. Dando sentido, corrige, né? POB 207-207, 4 horas e 10, de autonomia, alterando o conflito. 71 livre táxi, seguindo o ATR da passarela, até o ponto de espera, via parte principal Índia. Quando no ponto de espera, torre 1-895, ajuste no 019. Seguindo o ATR da Passaredo, ele está vindo aonde? Não, corrigindo, está autorizado para seguir o táxi, seu primeiro ATR da Passaredo está atrás. Está autorizado para seguir via parte principal Índia. Sim, pode esperar ser uma torre, 3179. Alô, Salvador, muito bom dia. Prefiro o som? Alô, só foi um teste de áudio. Áudio, claro. Graças. Zero, desce via bombe para 4 mil pés, ajustando 019. Salvador, bom dia, 3171, está próximo, espera pronto. 3171, bom dia, linha decola, 21150 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola dá um zero, 3171. Alô, Salvador, muito bom dia, Avianca, Oscar November Sierra. Bom dia, professor. Bom dia, falou, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, figure número 5. Autorizado o início do reboque, após dar ingresso ao pátio principal, Oscar November Sierra. Sierra, sim. 251, chama centro Recife. Frequência 9251, alterno no 3395. 3395, obrigado. Obrigado. Sete anulação, decolou os 46, controle 1208. 3171, contato radar na decolagem, Estado 320, vigilância. 320, pode ser na Praia de Leda? Estado Valeda. Leda, 3171. Decolagem, passarela 2222. Confirma, por gentileza, o Oscar na mesma guerra, adentrando o pátio principal, hotel número 5, Livre. Livre, autorizado até o 05, a porta finalizando o reboque. Graças. Série 2228 decolou 48, controle 1208. 208, obrigado, 2228. Doutor de Salvador, bom dia, passarela 2228. 2228, contato radar, sobe para o nível de voo 180, vigilância. 180, 2228. Livre da restrição, 2228. Solicitando a liberação da restrição, é isso? Isso. Afirmo, passarela 2228. Autorizado. Muito obrigado, senhor. Quando possível, então, eleva. Vai de momento. Muito obrigado. Azul 9540, desce a 2 mil pés, autorizado final ILS da pista no zero. 2000, Azul 9540, autorizado ILS, da 1 no zero, 9540. Farid 2228, voe, Alefa. Alefa 2228. Alô, Salvador. Mais uma vez, o Avianca Alfa 9 Serra comunicando o término de reboque. Bom dia, tá? Cheio de término, bom dia. Estabilizou no LS10 Azul 9540. 9540, complete a aproximação final, chame Turno no 895. 895 Azul 9540. 6171, chama Centro, Recife, 1251, alternativa 13395. Livre pouso na pista no 0, vento 160 graus, com 7 nós. Livre pouso, bônus 0, azul 940. E o 5973, identifique, Delta 050, chegada à Mari. Delta 050, Mari, vou tirar por aí, tá? Autorizado. Hoje tá, já. O controle passando do 2228, alguma possibilidade de voltar? Faz de coordenação junto ao centro, 2228. Obrigado. Melhor para o 2228 ainda seria então, senhor? A gente está bem atrasado. Seria o projeto destino e nosso ideal seria para o 260. Se possível, coordenação, a gente agradece. Dois, voo e vitória da conquista. Muitíssimo obrigado, senhor. 2228. Certo, Duna, 5973. Certo, Duna, 5973. 5940, solo foi 58, libera direita na minha escuta, Alfa e Kilo, para o PAD 3. Libera a direita, nós estamos nessa escuta, a Fortela PAD 3, nossa escuta zero. Passada 2228, possibilidade de ascensão ao 220. Eu mantenho o 220, passaria 2228. Obrigado, senhor. Fio 5973, desce a 2000 pés, o ajuste no 019. 2000 pés, viu? 5973. Salvador Azul 2775. 2775, sem identificação. Mantenha de voo no 70, Pula de Mari. Chegada a Mari, chama ideal de descida. Manda Pula de Mari, chamará ideal de descida 2775. Salvador, na escuta do Golfo Tango Charlie. Prossiga, Golfo Tango Charlie. Bom dia, Tango Charlie na parte 3, posição 2, Romeu. Estou trouxendo de reboque da aeronave até a parte 1, na posição 09. Autorizado o reboque, reporte finalizando a 509. A porta era a Tango Charlie. 5973, autorizado a aproximação final ILS da 10. Autorizado ILS da 10, Rio 5973. Parede 2228, chamo centro Recife, 1288, alterno 260. 288-260, obrigado, até a volta 2228. O 2775 desce o nível de voo 050. 973 da Rio, complete a aproximação final, chame torre 1895. 1895, obrigado, Patrícia. Pistola 973, bom dia, livre ponto, pistola 0, vento 160 graus, 159. Livre ponto, Rio 973, confirmando a intensidade de vento? 12 de nós. Grato. 2775, desce a 2.000 pés, ajuste no 019. 1019, descendo para 2.000 pés, o 2775. Voador de Salvador, Xeré 6220, abandonando 220, bom dia. A 225, a senha identificação. 4.000 pés na rua de Bonte, ajuste no 019. 319-6225, descendo 160. Essa é 4.000 pés na rua de Bonte. 4.000, voando bom, obrigado. Fico 973, estamos falando no zero, na minha escuta, táxi via Alfa e Juliet, corrigindo Alfa, quilo, parte 3. Autoriza o procedimento para o Azul 2775. Autorizado final ILS da pista no zero, Azul 2775. 2775, autorizado final da ILS. Gente do término do reboque, bom dia. Localizador, o azul 2775. 775, complete a aproximação final, chame torre, no 895. 895, bom dia. Torre Salvador, azul 2775. Azul 2775, continua a aproximação, reporte no montador externo, que tem baixo travado. Para externo. Linha 225, parceiro 140, completamente visual, controle de voz externa. Foi pelo 625. Bora pelo, tenente. Externo baixo, checado, azul 2775. Azul 2775, livre pouso na pista no 0, vento 160 graus, com 7 nós. Autorizado pouso, azul 2775. Cinco, identifique, desça via monte para 4 mil pés, ajuste no 0 no nosso. Vai, que bom que já pediu a região do Euróide. Deixa 2000, 6225. Salvador, é o Sam Mike, é o Sam Mike, na posição 13 da moto do Pai. Mike, é o Sam Mike, prossiga. Mike, é o Sam Mike, usando tiro de motor e marcha lenta, já atualizado previamente pela infraero. Fecho do giro de motor coordenado com a infraero, reporte finalizando. Obrigado. 2775, solo foi 2-1. Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 2, Lima, na minha escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, 2, Lima. Configurado 6225, voo externo agora? Autorizado, reporte na final. Reportará, obrigado, viu, 6225. 6225 nacional, normal. 6225, chame torre 198, decimal 95. 295, muito obrigado. Tchau, bom dia. 325, na final, bom dia, passando externo. É 6225, bom dia, ele propôs pista no zero, vento 160 graus, com 7 nós. 160 com 7. É confirmo livre pouso, 625? Afirmo, livre pouso. Livre pouso, 625. 865 Gol, desce a 2 mil pés, autorizada a aproximação final do ILS, pista 0. Desce 2 mil pés, autorizado o ILS, parece Gol 6225, salto 229, direito no 219. 219, obrigado, bom dia. Oxalá 6225, Livrona, se escuta, bom dia. 6225, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, 25, obrigado. Salvador, Salvador, é o Sam Mike, Play Mike, bom tempo, giro de motor e marcha muito, muitíssimo obrigado e um bom dia. Gente do término, um bom dia. O 093, ação de identificação, dessa via bonf para 4 mil pés, ajuste no 099. Via bonf, 4 mil pés, Charleston, ILS, Campo à Vista. Boa noite, 105. Essa aproximação final, chama Turre, no 8, decimal 95. Foi 95, grato, boa noite. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 65, final, pista 10, trem baixado, checado, pista vista. Boa noite, 65, bom dia, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, com meia dúzia de nós. E aí, pista 10, boa noite, 65.